neste século cegou muitas mentes. O povo não quer mais saber de Jesus. Os jovens só pensam em drogas e sexo, preferem as trevas, desprezando a luz. Igreja querida, já estás liberta. Jesus te arrancou de um abismo fatal. Aproveite o tempo, buscai os perdidos que estão perecendo nas garras do mal. A porta da graça está se fechando. A noiva de Cristo vestida já está. Mas ainda temos um pouco de tempo. Com autoridade devemos pregar. Igreja querida, já estás liberta. Jesus te arrancou de um abismo fatal. Aproveite o tempo, buscai os perdidos que estão perecendo nas garras do mal. Os grandes sinais todos já se cumpriram, mas Deus sobre nós estendeu sua mão. Só falta Jesus recolher sua noiva e o mundo entrará em tribulação. Igreja querida, já estás liberta. Jesus te arrancou de um abismo fatal. Aproveite o tempo, buscai os perdidos que estão perecendo nas garras do mal.